Na base mais uma vez, Zalanda, Oshkosh Kalima. Tente Oshkosh Kalima, vai para a ligação de pouso, pistão zero. Tente agora, anda Oshkosh Kalima. Final de 3.5 milhas, Oshkosh Kalima. Kalima autorizado pouso, pista 1 a 0, vento 1.00 graus, 1.2 10. Tem que pouso, Oshkosh Kalima. Tá 3835, decola os 5.1, no controle 1.9, decimal 8. 19.8, muito graças, 3.235, contato. 2.5, 1.2.3.8, obrigado. André Salvador, boa tarde, Otan 3235, está cruzando 1300 na DAEL, lei da Mótima. Otan 3235, contato radar, subavia para nível de voo 360, saída da DAEL. Saída da DAEL, 360, Otan 3235. Para o TAC chegou 1620, 183 a bordo, 310 apenas São Gonçalo da Maré. Número 20, direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 012. Autorizado via Índia, no ponto de espera, 1895 e 1092, do ajuste para o 620. Oscar Lima, no solo 53, liga direita, deixa 121, decimal 9, solo. Pátio 3? Eu acredito que sim. Gente, em frente, pátio 3, atenção, sinalizador. Tá 3235, pode levar a Mótima da presente? Tá 3235, aguarde coordenação com o centro Recife. Pode dar, muito grato. Contornar os portões para ir aportar novamente na Lima. Cliente, acho que a Lima, obrigado. Whisky, mantém as condições visuais via corredor e suporte passando parede. O que é os pés? Que isso vai curvar à direita, não vai cruzar com o lado. É direita, não, é da presa. Controle é o Olympus 08. Olympus 08, prosseguiu. Dá a visual com o campo se autoriza o ingresso na perna do vento. Olympus 08, inicialmente mantém a proa da rotatória. Temos o airbanche decolando da pistão no zero, aguarde a autorização. Mantendo então inicialmente a proa da rotatória, aguardando para o ingresso na perna do vento, Olympus 08. Olha, 08, chame a torre agora na frequência 118 decimal 95. Torre 19, graças. Salvador, é o Olympus 08? Olympus 08, mantenha essa proa até interceptar a perna do vento da pistão no zero e chame para girar base. Mantenha a proa até interceptar do vento e chamará para girar base, Olympus 08. 3155, decola 55, controle 19, isso é 8. Obrigado, senhor, boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde, está 3155, pesado. Curta para 2010. Vá 3155, acione a transponda 5136. 5136, está 3155. Cidade voada é o TAN 3155? TAN 3155, contato radar, cruza 3000 pés, voe na prodileda, submantenha nível de voo 320. Leda 320, TAN 3155, obrigado. Salvador, hotel Juliette Serra, na Juliette Serra, não atrasa, reportando o setor, frequência livre. Agora eu posso seguir com o táxi até o pátio 4. Qual azul 69, 19. Para Campinas, nível 340. O 6909 tem 340, copia? 340. Azul 699, Campinas, via rota do plano, apesul 190, Pulbave, apesul 16, pode sair conforme a rota apresentada. Nível de voo 340, saída da El Leda Motiva, decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona 5451, controle 119.8. Confirmando nível 340, a saída da El Leda Motiva, Mike, eu acho que é Tango Vitor Alfa. Correto, é forte pronto, azul 6909. Estou na base. Gente, é forte pronto para o pushback, azul 6909. Solo 3145. Boa tarde, meu 620, passa 2100 na Puca, Caju. Eu no 620, boa tarde, contato radar, suba via para nível de voo 370, saída Puca. Nível 370, faz via, eu vou no 620. Tá, 3835, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 123.8. 2235, confirma outra? 1, 2, 3, 8. Obrigado. Vai sinalizar seu posicionamento lá, ok? Vamos dar passagem a ele, porque ele que vai providenciar o seu estacionamento. Decola da El, da El, Leda, Irome, com curva direita. 5431, aciona. 198, o controle da 3145. Vai até posto onde está 3145. Sim. Vento 100 graus, 15 nós, autorizado pouso, bicho no zero. Autorizado pouso, vento 08. Agora, Xanana 210, boa tarde. Xanana 6210, boa tarde, adicione a identificação dessa via para nível de voo 050, chega da Mare. Via até o 050, Mare, 6210. Cidade, boa tarde, Natan 3155. Tá, 3155, cruza nível de voo na 45, chame o centro Recife e coordene com o mesmo. Na frequência 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. Recife 2835, 238, tá, 3155, obrigado, boa tarde. Boa. Onomia 20, chama o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2085, 2545, centro Recife, agora 620, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, o azul 2591 com a Oscar. Azul 2591, formação Oscar, confere. Pronto, cópia. Pronto, cópia 2591. Vitória, Golf 677, nível de voo 160, saída Coral, decola fechando a zero, primeira curva à direita, aciona 5456, controle 119 decimal 8. Autorizado então Vitória, que é Golf 677, saída Coral com primeira curva à direita, 456, ponte ponte 1, 9, 8, 1, controle do azul 2591. Vai até ponte pronta azul 6210, irá escutar a RNAV da pista 0 ou entender Zulu? Prefere o RNAV, 2010. Gente, vai na Prado Serra Vitor 366, inicialmente desça para 4.000 pés. O ajuste no 012. Serra Vitor 366, 4.000 pés, 1012, 6200. controle Salvador, passa a Romeu 90 graus com isso, 2 da roda fora. 90 graus com isso, vem na Praia da Seada, reporte de Belcão Campo. Sua Seada, reportagem de Belcão Campo, 90 graus com isso. Oceania 6210, desça para 2500 pés, o ajuste no 0112, atualizado R9 da pista 90, reporte passando Serra Vida 3666. Positivo 2500, atualizado R9, vai reportar Serra Vida 3666-62-10. Falou, voador azul 6909, posição 1, informa acionamento, reportará para o pushback. Reporte para o pushback, azul 6909. Meu 90 graus com isco, chame a torre, frequência 118.95. Chame a torre 118.95, 90 graus com isco. E Salvador, Papa Romeu, 90 graus com isco, e proa da rotatória visual com campo. Whisky ciente, autorizado pouso, pista 17, vento 100 graus, 15 mais. Evite redução de velocidade que eu tenho tráfego se aproximando para 10. Autorizado pouso, 17, 90 graus para o Whisky. Pega tonamento 3, 1, 4, 5. Vai para o ataque 131-45. Ataque 45. passando Serra Vida 366, Vila Alca Pista, 6210. Oxenéia 6210, chame a torre, frequência 118.95. 2895, 6210. Salvador, Oxenéia 6210. Zero, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Mais pouso. Posição 1, 9609. Reporte táxi, 6909. Reporte táxi, 6909. Postará para o táxi, 6909. O 6210, autorizado pouso Pistina 0, vento 100 graus, 15 nós. Livre pouso 10, tá 210. Acho que se o solo pouso no 6, está autorizado retornar para essa parte, estacionar para essa linha. A 3145, aguarde autorização para o táxi. Alugou 1869, sem informação óbvia, posição 10, autorização para a Gazeta. 3294, transfere. Pan 3894, acione a identificação, desvia para nível de voo 050, chegada Mária. Desvia 050 na Mária, 3894. Salvador, Oxenéia 6143, transfere. Oxenéia 6143, acione a identificação, autorizar a chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Bonf descendo para o 060. Oxenéia 6143, vai ser com a RNAV da 10, ok? Entendi. 6210, sobre a 18, de direito 21, nesse mal nove só. 219, boa. Boa, SAP da presença, 3214. Salvador, Xanema 2110, livrou na escuta. 210, táxi via Alfa, reporte Antes da Juliette. Alfa, reporte Antes da Juliette. Táxi azul 69, foro 9, 106 a bordo, 430, alterna Ribeirão Preto. 210 para 170, na Chaleira Maia. Alô, 1166, aciona em identificação. Autorizado Chaleira Maia, dessa via para nível de voo 070. Puxando via, cruzando 070, voo 960. Prada azul, ponto de espera, torre 118, decisão 95, ajuste no 0 no 2. 1 no 2, vai seguir o azul e a Índia, o 3145. Pronto, está no 2. Salvador Azul 69, 19, ponto de espera pronto. Azul 69, 19, autorizado. Aliás, eu colava 0, vento 1, 0, 0, 0, 0, 5, 9. Ali, legal. Nível de voo 360, saída Arbor, transição Elefa. Decola pistão a 0, primeira curva à direita. Aciona 5472, controle 1, 19, decimal 8. Boa noite, 69, Brasília, Montalva, Flama, Pedro Bono 7. Decola para 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 5-4, 7-2, responde ao controle 19-8, boa noite, 69. Juliette, portão 04, Oxnã 62-0. Juliette, 04. Papa Romeu, até o Juliette Serra, aciona transponder 0165. Salvador, o azul 2591, está pronto para o pushback acionamento, posição 4 Lima. Azul 2591, reporte táxi. Autorizado pushback, reporta táxi 2591. Uniforme Índia Delta 9, prossiga. Uniforme Índia Delta November, sente, mantém as condições visuais. Autorizado, direto Serra November Mike Echo, reporte visual para pouso. Prosseguir para Jauá, acione o transponder 5445, da Pão Uniforme Índia Delta November. Salvador Azul, 69, 619, perfil da Euleda. Azul 6919, contato radar, sua via para nível de voo 340, saída da EL. 340, sinal via azul 6919. Então, 3894, endereço atual RNAV da pista 10, ou NDB Zulu? RNAV da 10, solicitando a mais possível liberação de 129, tá? Então, 3894, nível das restrições intactas, voe para o Serra Vita 366, desce inicialmente para 4.000 pés. O ajuste no 012. No 012, voando para o Serra Vita 366, no 4.000 pés, 3, pois não, 4. Serra Vita 143, desça para nível de voo 050. 050, Serra Vita. Uno 1166, desça para nível de voo 060, inicie redução para 2209. 060, 2209. Está pronto para o táxi, o azul 2591. Estamos com 60 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Porto Seguro. Azul 2591, táxi em frente, via pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera da piscina 0, torre 118, direção 95, ajuste no 012. Autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, 95 pro azul 2591. Tá, 3894, autorizado, desça para 2500 pés, o ajuste no 012, sentar-se porta no Serra Vita 366. 2500, porta Serra Vita 366, dando 3294. Fechando a M1143, desça para 4000 pés, inicie redução para 2009. Reduzindo 220, descendo para 4000, fechando a M143. Opa, uniforme Índia Delta November, desça para 1.500 pés, o ajuste no 012, a partir do final para a pouso. Salvador 3145, da EL. Para nível de voo 050. 050, voo 966. 3145, na EL, bom dia, boa tarde. Tá, 3145, contato radar, subavia para nível de voo 340, saída da EL. Via 340, 3145. M1143, vou na proa do Serra Vita 368. O Serra Vita 366, Serito? Serra Vita 368, para o sequenciamento, Xanel M1143. Serra Vita 368. Controle o gol no 66, pô, de táxi, pode prosseguir direto Serra Vita 366, fazer o GPS. Gol 1166, negativo, será o número 3 para o sequenciamento, e vai operação para o sequenciamento, curva esquerda. Na proa 015, limite magnética 100 de Simbra. Esquerda 015, limite 100 de Simbra, bom, 969, táxi via Pátio Índia, ponto de espera torre 118, desse 195, ajuste 1012. Pátio Índia, ponto de espera torre 295, 1012, ajuste 869. Xanel, você já atingiu 4 mil. Xanel 6143, gente, mantenha 4 mil pés, e reduza para 2009. Reduzindo, 6142. Azul 6919. Azul 6919, prosseguir. Possibilidade de voar direto Mótima. Azul 6919, chama o centro Recife na frequência 128.35, coordene com o mesmo. 235, querido, muito obrigado. Autorizado o relacionamento, chame para o táxi, chame por favor o solo, frequência 121, decimal 9 para a coordenação de cópia 240300. Serra Vista 366, nessa proa, o 366 está autorizado, Renato? Autorizado, chamei 6143, já posso passar no mesmo. Reportar, 6143. Prazer, trânsito, passo, passou 66, abaixado no campo, firmo, visual, com o campo, já. 3894, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 95, grato. Alô, 1166, resta uma navegação na proa do Serra Vita 368, desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. Serra Vita 388, desça para 4.000, vou no 1166. Serra Vita 368, gol 1166. 368, obrigado. 3894, autorizado pouso, bicho no zero, vento 100, grau. Questão, o gol 869 é pronto, é isso? Abrimos 869. 869 mantém a posição. Mantém a posição, 869. 3894, baixou, travou, final do 10, passando 372. 3894, autorizado pouso, vento 090 graus, 129. Pouso autorizado para o TAN 3894. Cinco nove um, decola os 29, chama o controle 19.8. 119.8 para o azul, 2591, grato, uma boa tarde. Cosca Lima, na escuta. Estão de decolagem, pistão no 7. Terra Vitor 366, visoca cabeceira no 0. Oceano M1 no 43, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Positivo, 1895, Xanero 6143. Voo 1166, após o Serra Vida 368, voe para o Serra Vida 366, autorizado a RNAVE da pista no 0, desça para 2510, o ajuste no 012. Reporte passando o Serra Vida 366. Autorizado o Serra Vida 366, reportarão, mesmo de 102. Controle Salvador, boa tarde, azul 2591, decolado, perfil da Coral, passando 2500 pés no momento. Solicita voar direto Coral. Azul 2591, contato radar, subo para nível de voo 160, autorizado, direto Coral. Sobe para o 160, direto Coral 2591. Aparecionamento para o táxi, chame torre 1895, ajuste 1012. Tan 3145, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. Boa tarde, 3145. Boa. Controle Salvador, até o GSPR, 500 pés, através de situação. Atrás do SR, chame a torre, frequência 118.95. 118.95, grato, atrás do SR. 1166, passa a serra vida 366, chame a torre, frequência 118.95. 295, obrigado. K3894, solos 32, direito 21 no Mário Solo. 6943, 3244. 6143, tem nível pouso. Agora autorizado o pouso, vento 090 graus, 129-143. Solicitado o pouso, cabeceira 190, Xanair 6143. Condor Salvador, dia Delta 90, já no visual do local do pouso. Índia Delta 90, ciente, na tráfego reportado, frequência livre. Frequência livre, 90. Oscar Lima, autorizado, Lema, aqui, pistão 7. Salvador, boa tarde, voo 966. Voo 966, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando, voo 966. SR Itapuã, aguarde para prosseguir no cruzamento da final da 1-0, tem um tráfego chumento da aeronave Boeing da Gol, aproximadamente 4 milhas da cabeceira. O SR de SR, fazendo espera, curva direita Itapuã, visual com a aeronave na final da 1-0. M1-43, somos 3-5, direito 1-2-1, decimal 9, chama. Direito 1-2-1-9. Juliette CR completa a curva pela direita e efetua o cruzamento da final do 1-0. Informa para a gira base no 7. Informar para a gira base no 7 pela direita até o Juliette CR. Uno 166, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, gol no 1-166. Juliette, posição 01, na Xanete, é um caminho. Então, acho que a Lima está pronta a decolar? Ok, reforço que sua curva após decolagem é à esquerda, tem o tráfego de helicóptero nas proximidades de Itapuã, que fica à direita da decolagem, 500 pés não interfere com a curva esquerda. Livre decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. O 1-8-6-9, autorizado ali a manter no zero. Ali manter no zero, o 1-8-6-9. Guardião 05, você. Imediato? Autorizado, decolagem para o norte imediato e acione seu código padrão no 715 e vai chamar o controle de frequência no nobre de cima 8 após. No 166, 6, seu solo aos 38, 1219, solo agora à direita. Solo Salvador, muito boa tarde, Azul 4206 para Recife, nível 350. Olho, boa tarde, Papa Tango, Oscar Lima, decola na sua escuta. Papa Tango, Oscar Lima, boa tarde, contato radar, subindo a inscrição para nível de voo 240, autorizado direto móvel. Cliente sem restrição para o 240, direto móvel. Controle Salvador Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Círculo Salvador, acionado 1715, voo policial, setor norte-noroeste do aeródromo 7 milhas. Guardião 057, mantenha as condições visuais a 500 pés na escuta do controle. E escuta permanente 500 pés. Direita aí agora, sua direita, mais ou menos 2 milhas para o lado noroeste. Já passar aqui embaixo, hotel, direto Serra, visual com trato. Ok, toma apoio para liberar o tráfego e já pode ir direto na cabeceira 17, alguém informa na final. Batendo separação. Certo. O 1869, autorizado a decolar, vento 100 graus, 149. Segundo decolar, chegou 869. Direto Serra já liberou o tráfego, aqui pode tomar apoio da final da cabeceira 17 e a próxima final. Reportará a final, hotel Direto Serra, baixado e travado. Pronto, cópia. Afirmativo, sim. Peso 4206, Recife, peso 107, nível de voo 350. Sai da Puca, transição Caju. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5502, controle 119.8. O Azul 4206 está autorizado para Recife, nível 350, pelo Zulu no 7. Qual é a pista no 0? Puca, transição Caju, em curva esquerda, 5502 transponder, controle 119.8, Azul 4206. Preparada, aposta pronta, Azul 4206. Pronto para pushback e acionamento, 4206. Solo, Xanem 143, guardando o sinalizador aqui para ingressar no gate 1. Sim. Azul 4206 confirmando, pronto já para o pushback acionamento? Afirmativo, sim. Após táxi, o Azul 4206. Autorizado, reporta táxi 4206. Xanem 6201 no ponto cópia. Pronto, passa. Xanem 6201 no Galeão, upper November 857, nível de voo 360, saída da El, Leda e Irume. Decola puxando a zero, primeira curva à direita. Aciona 5470, controle 119.8. Rio de Janeiro, Galeão 360, até novembro 87, decola da 10, curva à direita, da El Leda Irume, 5470 no transponder, controle 119.8. Correta, poste pronto, Oxenha 6201. Pronto. Boa tarde, 1027, mandando em frente da Oscar, autorização Aracaju, 1970. Azul 2712, formação Oscar, guarde cópia. Papapá, Índia Zulu Alfa, boa tarde, informação Oscar, confirme o pátio, se encontra? Índia Zulu Alfa, São Paulo, Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano, Repesolão no zero, Pulpar, Repesolão no meia. Osmo, DCT Confins, DCT Showmod, Repesolão 30 em Tite, New Devil 380. Saída da El, Leda, Motiva. Decola pista no zero, primeira curva à direita. Aciona 5440, controle 119.8. Corrigindo a rota, Pesolo no zero, Pubave, Pesolo no meia, Osmo, DCT Confins, DCT Showmod, Pesolo 30 em Tite. Confins, DCT Showmod, X-Ray, Oscar, Mike, Oscar, Delta. Mod, episódio 30 em Tite. O cotejamento correto, livre acionar é post-tax, individual. Episódio 27 no 2, ponto cópia. Taxo Azul 4206, tem 121 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia alterna maior. Azul 4206, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 012. Táxi via pátio, ponto de espera, chama a torre 1895, Azul 4206. Azul 2712, pronto, cópia. Salvador 2712. Zulu 2712, Aracaju, Serra Brava, Alfa Romeo, Golfo 677, New Devil 170. Saída Conde, decola pista no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 0271 no controle, 119.8. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 170, saída Conde, pistão 90, decolando curva esquerda, será 0271, controle 298, do 2792. Repaixa rota do 2792. Procará. Leão 1869, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 288.260, boa tarde. Bom. Bono 66, Juliette, portão 08. Bono 66, Juliette, portão 08. Azul 2591, 5 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus. 120, decimal 1. 1201 para Ilhéus, o azul 2591, grato. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4206, ponto espera pronto. 4206 autorizado, linha de decolar 10, vento 100 graus, 159. Autorizado, linha de decolar, Azul 4206. Um 206, decola 50, controle 1, 9, 8. 98, boa tarde, azul 528. Boa tarde, azul 4206, decolou, passa 1500 metros. Azul 4206, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 35.